drama. Se o terreno é hostil, viva os filhos de Osama. Livros, irmão, pai, deixa eles com a erva. O crato chegou, nós voltamos à idade da pedra. Nada te cala, que teu grito carrega a força dos que morreram anônimo e a cara não estampa a roupa. Dos que não tem passagem, a história não faz menção. Cê vem pra desobedecer ou é só malcriação? Aí, dizem que a casa do diabo é no dinheiro, mas quer viver no inferno, anda sem, aqui tá cheio. Diz o que te traz, cê pensa que é condução. Cê fala de CEP, tô falando de dimensão, irmão. Bagulho doido, essa questão é de autoestima. Eu amo esse lugar, RJ é obra-prima. E vai, segue a trilha pra entender de onde eu vim. Quinto andar, subsolo, eu já joguei no Dream Team. Vem de onde, nego? Vem de onde, nego? Vem, vem da morte, da morte. Vem da zona oeste, da sul, Baixada Fluminense. Cê vem de onde, nego? Vem de onde, nego? Só os cria, só os cria, vem. Só os cria, só os cria, vem. Chego de elite no beat, peso pesado no kit, muito requinte, aclamado pela crítica. Lhe causo calafrio no estômago e te firo no âmago. Sou seu amo, acredite, tá? Nas ruas nunca vão aliviar. A maldade é livre lá, só quem sabe mesmo é quem convive lá. Com a raspa da canela do capeta no cachimbo do marido da Olivia. Cuidado com os caras da Blazer, senão eles te mandam pro freezer. Tenho que ser malabarista, viu, tio, calculista, hábil, tipo o MacGyver. E a chuva tarde rasga carne, cai fininha, SP é maquininha de fazer cadáver. Vim pra trombar aqui o meu irmão xará, e os adversários sei que vão chorar. Cê vem de onde, nego? Vem de onde, nego? Vem, vem da morte, da morte. Vem da zona oeste, da sul, Baixada Fluminense. Cê vem de onde, nego? Vem de onde, nego? Só os cria, só os cria, vem. Só os cria, só os cria, vem. No TT, cadê bom Charpino? Gomen Flas na minha é o crime. De Deus é God City, Mangueira, Mangue Beat. No Iraque ou no Irajá, como rap tá no kit. Osvaldo cruza a fita, se não é de lá evita. Carnaval é guerra forte, bate bola é rixa antiga. Skate na ZO, Campo Grande era aurora. Era 7 da manhã pra render e fazer história. Do Mepo, Andaraí, segue ao Grajaú. Quem não é bom descer os cana. L.A.B.A. Dia ruim é Eixulândia, mas se virar é classe A, tipo a Disneylândia. Viu sol, viu bambu, vai puxa na memória. E calor, só na sul, céu azul a gente adora. Ah, sente a pane, green, get the money. Salvação veio o Wu-Tang, efeito de tsunami. Cê vê de onde, nego? Vem de onde, nego? Vem, vem da morte, da morte. Vem da zona oeste, da sul, Baixada Fluminense. Cê vem de onde?